direita o transponder é, perdão, subida da Euli da Bride, o transponder é 5020, controle 1935, Codesco. Correto, web 5827, chama para acionamento no portão 4. Uno, 251. 251, volta na semana, parcela 79. Boa. Salvador, muito boa noite, 6363-10 na 7 para pushback acionamento. 6310 da Oceaneta, autorizado o acionamento no portão 7, chame para o táxi. O altímetro no 013. Autorizado, chama táxi, Oceané 6310. Para o táxi, Oceané 6201, estamos com 65 a bordo, 3 horas e 40 apenas, confirmo. Está livre o táxi. É, via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, Torre em 18, meia dúzia, PNH 1013, boa noite, Oxa 6201. Verdade, Pátio Principal, ponto de espera 26, uma boa noite, até a próxima, né, 6201. Nova, Santa Cristina, 3662, prossiga. Oi, Santa Cristina. Aguarde um instante, 3662, é o número 2 do setor. Esse é o outro lugar, é o Europa 08, Índia. Boa noite, Huawei, vai. Boa noite, Europa 083, taxi approved via Alpha, and call me again before taxi Juliet. Ok, vai Alpha, and I call you before Juliet, Europa 083. Gol 1885, chame Recife 260. Foi 1885? 260, obrigado. Gol 1885. Boa. Boa. Duna está brindando de novo, confira, pegou 1084. 1084, eu vou checar o trem, chama a torre, 1186. 1186, obrigado. Torre Salvador, mandante 66. Cria 201, mantém a posição. Manterá. Torre Salvador, gol 9084. 9084, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Gente, aguarda. Com 6201, realizado, né, Matheus? Colas 32, controle 19, decimal 35. 1935, no 613. Three, maintain position before taxi Juliet. Ok, we maintain position before Juliet. Opa, here it is. Controle Salvador, estou em contato ao radar. No 613. Natal, UCOB, 113, 113. 113 a bordo, livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 186, o PNH 13, boa noite, última 63 no 0. Via Pátio, até o ponto de espera da 10, mandou lá na torre, obrigado, boa noite, o PNH 13, 0. Aeroporto 03, petition for the Airbus, Avianca Airbus, leaving the apron. After it has crossed taxiway Juliet, you are clear to join the same taxiway Juliet to gate 1010. Okay, we pay attention to the Avianca Airbus, and after it we will take Juliet to position 10, Europa 03. That's affirmative, gate 10. Alfa 3662, coordenem com a equipe de solo. Após o 330 da Air Europa, que taxiará a sua cauda, está livre o push, chama para o táxi. Voltímetro no 0, 1-3. Após a Europa. Nós 084 de pouso, vento 120 graus, 10 mais. Ok, livre pouso, pista 10, trem baixo checado, gol 9084. 6201 na Xanéria, cola os 33, controle 19, decimal 35. 1935, comandante, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xanéria. 6201, decola, cruzamento e acesso à escuta. Oceano 201, este é o controle Salvador, contato radar. Possibilidade de voarmos com proa de Leda, senhor? Livre. Muito obrigado, vamos Leda, senhor, 6201. Solos 3000, direito 219 solo. Eita, 219 solo, gol 9084. Solo, boa noite, é o gol 9084, livre na segunda. 084, boa noite, prossiga na Alfa e chame antes do ataque sobre Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, por 9084. S1, 6, 7, 4, 8. Checa o trem, chame a torre, 1986. 286, grato, 9. Salvador, muito boa noite, web 6, 7, 4, 8. Continua a aproximação, guarda a transição de pouso. Adoro, né? Metrônio 10, decola imediato? Sim. Retornizado, ingresso, decolagem imediata, 140 graus, né? 12 a mais. Imediato, decolagem. 3858, aguardo para o posicionamento. Número 3, chame Recife, 260. 260, menos 3. 9084. 9084, ingresse via Juliette para o portão 02. Eu ingresso até o portão 2 do 9084. Controle, muito boa noite. 6310, decola na sua escuta. Oceano 310, esse é o controle. Está em contato, radar. 6310. Oceano 201, chame a Recife, 251. 251, Recife, é um boa. Oceano 6201. Boa. Com 1232 a bordo, Porto Alegre, 2 horas. Livre o táxi e a parte 1 no India Alpha, no ponto de espera torre 186. Uma boa noite, o outro 3662. Parte 1 no India Alpha. Tá 3858, coordene com a equipe do solo, após o táxi da companhia Sua Cauda, está autorizado o acionamento no portão 3, chame para o táxi. O altímetro é 10013. Ótimo, posso atualizar na companhia autorizada, puxa, finalmente chama táxi, 1003, o ajuste, o CAN 3250. O 748, solos 41, direita, 121, 9, chama. 219, com solo, 1748. Muito bom, é o 6748 da UEB, resolve. 748, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa Juliette para o 5, 6748. Salvador, boa noite, 362, autorizado, alinhado e decolar 10, vento 130 graus, 8 mais. Jardim, decolagem 44, controle 1935. Sinal 25. Controle Salvador, boa noite, Alta 3662. Tô 3662, esse é o controle Salvador, contato radar. Oceano 310, passa 145, chame Recife 12545. Confirme controle, Oceano 6310. Chame Recife, frequência 12545, Oceano 6310. 2545, boa. Para o táxi do TAM 3858, estamos com 65 a bordo, 6 horas e 15 de autonomia, João Pessoa de Alternado. 65 a bordo, 3 horas e 15, João Pessoa, está livre o táxi à direita até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18612, o Kenegar permanece 1013, bom voo, boa noite, agradeço a espera, o TAM 3858. Só confirmando, senhor, a autonomia é meia hora, 3 horas e 15, é isso? 6, meia dúzia. Ah, meia dúzia, perdão, meia dúzia e 15 minutos, ok, boa noite. Boa noite, eu Gente autorizado, alinhada e decolar 3858, vento 140 graus, 8 manhã. Autorizado, alinhada e decolar 3858. TAM 3662, esse é o controle de Salvador. Você está passando 145, instruído a chamar Recife 12545, 3662. Bem. Decolado, transfere. Este é o controle Salvador. Está em contato o radar. 3858. Position 313, this is control. Insert the altimeter 1013 via both arrival clear to 2000. 3858, chame Recife 125-45, tá 3858. 2545, tá 3858.